nós fizemos 2 horas de programa inteiramente devotadas às célebres Peel Sessions. Alcir, vem mais um pouquinho pra mim, com todo respeito, por favor. Obrigado. E aí, o que que aconteceu? Evidente, muita gente ficou de fora das 2 horas da semana passada. David Bowie foi um dos que não apareceram na edição devotada a John Peel. E durante essa semana, o pau comeu na casa de noca, literalmente, com nossa audiência, cobrando alguns nomes. Na frente, bem disparadinho, ele, Bowie, na BBC, no programa do John Peel. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 1 de novembro de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação. Participe pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. One, two, you know, but get out. Ronca, ronca, sonorizando a véspera de feriado. No Brasa, rasgando o Brasil varonil, de Porto Alegre a Recife, JB. sou Pedro, cultivo e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Um abraço pra todo mundo, né? Agora, é muito interessante o Ronca Ronca numa terça-feira, véspera de feriado. Aconteceu uma recentemente, mas nos últimos tempos nós não tivemos muitas edições do programa em véspera de feriado. E é curioso como muda completamente a conexão com a audiência. Por quê? Porque rádio é hábito. Você tem que se ajustar a esse formato aqui. É criança chorando, a mulher perturbando, o vizinho dizendo que está dando um vazamento, é trabalho, é estudo, é horário para dormir. Então você tem que se afinar com todas essas coisas para poder ouvir um programa de rádio de 10 à meia-noite. Na véspera de feriado, esses hábitos descem pelo ralo. As pessoas começam a fazer outras coisas. Em compensação, uma parte muito grande de uma audiência que fica flutuando está conectada com a gente, porque tem outros problemas. Mas hoje, na véspera de feriado, ela consegue ficar coladinha à Oi FM. Coisa linda, cara. Como é linda também a escalação que eu vou dar a seguir. Presta atenção, hein? Sintetizador, Sacha Bach. Percussão, Armando Marçal. Bateria, Marcelo Costa. Baixo, nosso ultra mega amigo, um apoio que nós sempre temos, Alberto Continentino. Fender Rhodes, Marcos Vale, voz, melodia, Luiz, melodia, mais arranjos de Celso Fonseca, Eduardo Souza Neto, Souto Neto, Raul Mascarinhas e Vitor Santos no trombone, tá bom? Olha a criança. Todo domingo ela vai pro mar. Leva um segredo maior, lilás. De manhã cedo ela vai pro mar. Leva a certeza que tanto faz. Leva um sorriso em desalinho, tem o destino que o amor levar. Leva meus olhos pelo caminho, todo domingo ela vai pro mar. Pega meus olhos e vai pro mar. Mar de turquesa e maiô lilás. Se for bem cedo e o amor chegar, tenha certeza que tanto faz. Leva um sorriso em desalinho, tem o destino que o amor levar. Leva meus olhos pelo caminho, todo domingo ela vai pro mar. Ela vai pro mar. Ela vai pro mar.

Oi FM São Paulo 94.1. Nossa torcida já se conecta loucamente. Salvador, Vitória, Belo Horizonte. As cinco pontas da galáxia. Olha só o que o Eduardo de Curitiba mandou pra gente no dia 26 de outubro, já preparando a caminha para hoje. Aliás, vários aniversários que nós vamos comentar nessa edição do programa. Diz ele, grande Malval, acompanho o Ronca há pouco mais de um ano, aqui de Curitiba, e já me sinto de casa. Primeira vez que escrevo pro programa. Então, primeiramente, envio meus agradecimentos pelas possibilidades em toda terça-feira de descobrir alguma coisa que me tira o fôlego. E falo sério, todo santo ronquinho. Esse é um e-mail de pedido também. No próximo programa, 1º de novembro, hoje, é meu aniversário. Olha, feliz coincidência. E queria que você tocasse alguma coisa do Jardes Macalé. Fui a um show do Macalé e foi surpreendente de tirar fôlego, suspiro, espirro e tudo mais. Grande abraço à família Ronca e um obrigado por esse ano sem ar. Eduardo de Curitiba. Eduardo, você manda. Vale a pena ser poeta. Escutar você torcer de volta a chave na fechadura da porta. Abra, volta e veja. Sou um cara sem saída. Mas não se iluda com essa minha vida. Toda vez que avisto sua figura leviana no pórtico do quarto, penso em dar um corte em quem me broma. Sou forte. Abre a volta, veja se me entende, se me ama. Desde o berço eu conservo o mesmo endereço. Eu moro na Rua Real Grandeza. Abra, abra a porta, volte e veja. Você não me engana, sozinho, sem amor, sem carinho, não digo com certeza. Mas posso me arruinar lá. Veja, jatos de sangue, espetáculos. Escutar você torcer de volta a chave. Ah, vale a pena ser poeta. Escutar você torcer de volta a chave. Veja, sou um cara sem saída, mas não se luta com essa minha vida. Oi FM. Ronca, ronca. Okay, there's a guy in the house tonight that I know that y'all have watched for a long time. Me and Joe have watched him for a long time. We love him. We're gonna do one of his songs because we love him. That's why. If you're traveling to the North Country Fair, where the wind hits heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. she once was a true love of mine. Hope you see her hair's hanging long, flows and rolls on down her breast. Snowflakes fall where the rivers freeze and the submarine. See for me, she has a cold so warm, to keep her from the howling wind. Together, my love. With you, The whole band. Meu nome é Marcelo Yuki, graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Ronca, ronca. Enfim. Aí o fundo Joe Cocker, Mad Dogs and the Englishmen, em resposta ao pedido de outro ouvinte nosso de toda terça-feira, primeiríssima geração do Ronca Ronca, o Gera, o Águia da Siqueira Campos. Segura, maluco. E antes nós ouvimos o Leon Russell, da mesma série de apresentações do Joe Cocker, o Leon Russell e o próprio Joe Cocker, interpretando um clássico de Bob Dylan. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. E até meia-noite, assim como nós fizemos logo no início do programa com a sessão do... uma das muitas sessões que o Bowie gravou para a BBC e para o programa do John Peel, nós vamos trazer alguns artistas que ficaram, óbvio, de fora do programa de terça-feira passada. E é sempre bom lembrar que uma das frases mais espetaculares proferidas por John Peel ao longo de seus mais de 40 anos de devoção absoluta ao rádio e a audiência, a informar, a fazer a roda girar, a frase é: tudo que eu quero mais é ouvir alguma coisa que eu nunca tenho ouvido. Captou a mensagem? Tudo que ele sempre quis ouvir foi uma música, um som que ele jamais tivesse ouvido, que é exatamente o contrário do que essa massificação enfia pelas nossas guelas. Você tem que ouvir a mesma coisa sempre. A repetição faz parte do pacote. E o John Peel, durante mais de 40 anos, ensinou que não é assim. A roda não gira assim, meu amigo. Manja. Alcir, por favor, me ajuda na segunda hora do programa da gente fazer um momento muito especial para um ouvinte nosso, o Leonardo, que aniversaria hoje. Hoje é dia 1 do 11 de 2011. E ele disse que estará ligado mais do que nunca no Ronca Ronca às 11h11. Entendeu a parada? 1 do 11 de 2011 às 11h11, o Leonardo estará subindo pelas paredes aguardando a nossa lembrança. Pelo amor de Deus, escreve isso aí na sua agendinha, por favor, cara. Que situação, né, cara? Olha só, a gente vai fazer grande parte da nossa audiência agora sentir um cheiro. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Tá ótimo, né, cara? Mas o cheiro é esse mesmo, Billy Bragg. É o cheiro forte, maravilhoso, dos anos 80. Mas a década de 80 é sinistra, né, meu amigo? Neguzinho adora a parte ruim da década de 80. E o Billy Bragg nunca é lembrado como um dos principais pilares da música dos anos 80. Porque muito político, nunca teve muito hypado. Mas a gente está aqui para lembrar dele. Também gravado nas sessões do John Peel. Strange things happen. Ronca, ronca. Oi, FM. Outro ouvinte de primeiríssima geração do Ronca Ronca. Pedro Bambata, Maurição, esse golpe desferido na véspera do Dia dos Finados me fez ir às lágrimas aqui no meu quartinho. Billy Braga, só o Ronca mesmo, Bambata Rule. Um grande abraço e saudações vascaínas. Pedro Bambata, uma lenda, cara. Por falar em lenda, Alcer, hoje falei com o Serjão do Bibi, cheio de historinha, muito feliz com o resultado do Bibi Socos no Rock in Rio. O Bibi tem estado em todos os grandes acontecimentos onde o Comes e Bebes é necessário. UFC, Rock in Rio, grandes shows. Então o Bibi tem estado nesses acontecimentos. E vem mais por aí. Ele está com mais história que o Walt Disney. É hora de falar do Bibi Sucos. Há mais de 15 anos sendo mais que uma loja de sucos. Dá uma visualizada lá no site bibisucos.com.br e confira o super cardápio, a super seleção de sucos e a linha Juice Wear e muito mais. Aproveita a fome que rola nessa hora e faça o seu pedido em uma loja perto da sua casa. Bibi, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. É não, Valadares? Com certeza, pessoal. Vem aí o Ronca 300. A edição do Ronca Ronca de número 300. Muitas festividades, muitas comemorações, muitas ações de marketing, marketing muito agressivo da UFM. Manja? Então, a coisa vai explodir loucamente no meio de dezembro. Muita atividade, meu amigo. Love gets dangerous, dangerous. There's a fear that comes. Dá pra fazer um programa tranquilamente de duas horas só com Billy Bragg, né? Stranger putting our futures in jeopardy when love is a secret, fear is the key. When we meet in the street, my terror is complete. Love gets dangerous. Por falar em Recife, nós falamos em Recife? Uma hora nós falamos, né? O Ed, nossa queridíssima banda de lá de cima, se apresenta agora dia 3 de novembro, quinta-feira, depois de amanhã. Lançamento Veraneio, novo disco da rapaziada, na Livraria Cultura em Recife. Espetacular! Livraria Cultura em Recife, uma coisa de doido, um movimento frenético. O Ed estará lá, na Livraria Cultura em Recife, às 19 horas. E hoje também eu tive um prazer gigante ao encontrar com Petros, nosso antigo ouvinte também, de um mês e 7, 8 dias, mas sempre colado no programa. Cruzei com Petros na rua, meu amigo. Ih, rapaz, o Pai Santana, que coisa triste, né, cara? O programa de hoje é dedicado a Pai Santana, hein? Com certeza absoluta, tu tá nessa, né, Alcir? Uma lenda da cultura brasileira, uma coisa linda. Ai, ai, ai. Dangerous, dangerous. Ronca, ronca. Oi, FM. Mas cruzei com o Petros e ele confirmou que estaria com as duas orelhinhas coladas no radinho, sintonizado na UFM. Então, Petros, um beijo pra você. Espero encontrar mais ainda, né? Mas registro essa lenda também de nossa audiência. Acaba de chegar da Terra da Rainha com um pacotinho repleto de pepitas especiais para o programa e para a UFM. Um desses discos é um compacto. É rosa isso aqui? Eu sou daltônico, é rosa, né? Um rosa transparente espetacular. Do Deerhoof, uma banda americana de São Francisco, que a próxima ação é lançar compactos divididos com outras estrelas da música. O primeiro compacto traz a banda com o Jeff Tweedy, vocalista do Wilco. É o que nós vamos ouvir agora. Ronca, ronca. Look into the sky. Look into the sky. Look into the sky. Ronca, ronca! As árvores somos nozes, nós. As árvores somos nós. As árvores? As árvores somos. Somos nozes. Oi, FM. Hey! Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Ronca Ronca. Okay, well, this is a song called The Water of Love. Um beijo especial, mas muito especial para Nazareno, Pedro Nazareno. Esse parece doido. Mas como o programa do John Peel de terça-feira passada reverbera loucamente até hoje, vai continuar, felizmente, reverberando por conta das ausências, por conta das polêmicas. Polêmica como a uma, que a gente conta há bastante tempo, que o John Peel, em quase 40 anos de BBC, sempre fechou as portas para três dos maiores e principais nomes da música pop universal: U2, Police e essa turma aqui ao fundo, Dire Straits. E Negozinho fica sempre cuspindo marimbondo pelas ventas, porque não entende a razão que o John Peel sempre fechou as portas para Police, U2 e Dire Straits. E isso no início de carreira. Não é o Boninho chegar lá em 98, 99 e falar: porra, Piozinho, dá um mole aí, deixa a gente fazer uma sessão. Não, é lá atrás, final dos anos 70, quando o U2 apareceu. Dire Straits também, lá em meados dos anos 70. E o Police igualmente no final dos anos 70. Ali naquela época, ele já antevia, e ele dizia isso, que esse lado comercial demais dessas bandas se vendendo loucamente ao comercial, ao lado fácil do negócio, fez com que as portas se fechassem do programa do John Peel. Isso é a ideia dele. Agora, musicalmente, eu não sei se ele tinha alguma coisa contra também. Provavelmente não, porque não tem como ser contra o que o Police e o U2 da Straits sempre fizeram. Aqui ao fundo, o Mark Knopfler e seus Blue Caps, gravados exatamente para a BBC, mas não para o programa do John Peel, ao vivo na BBC. Isso é quando a banda apareceu, 78 mais ou menos. Um CD inclusive lançado no Brasil, meu amigo. Essa edição 1 aqui, ó. Lembrando que estamos aguardando a sua mensagem, a sua participação. Vamos cair de boca na segunda hora do programa. O endereço é roncaronca@oifm.com.br. Alcir, tem alguma vinheta, alguma coisa aí? Não? Tem um alô, posso mandar um alô? Lógico, claro. Mandar um alô seu, cara. pra galera lá de Mauá lá. Época boa, rapaz, época de infância. Bruno, a galera lá de Mauá. Praia de Mauá, hein? Deve estar fresquinho. Mas lá, hein? Show de bola. Não? Bahia. Sintonizados, né, UFM? Bahia de Guanabara, lógico. Isso aí, cara. Vai dar um apertete, Bolívia? Opa, vamos lá. Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Maurício Valadares, aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. Ronca, okay. Ronca. It's a single, it's a thing, song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, The Sultans of Swing. Okay. Let's do it. Rapaz. The Sultans of Swing, ele diz, né? Uma banda de jazz chamada Sultans of Swing. Gostei muito de saber do título e da música nova da Marisa Monte. O que você quer saber de verdade? É o nome do disco e da música que saiu na frente. O que você quer saber de verdade? É quase que um balde de água fria sobre essa fissura, essa urgência que as pessoas têm hoje de saber tudo. E ninguém precisa saber tudo, assim como não existe uma multidão de pessoas interessadas no que você tem a dizer. Não existe isso, isso é uma miragem. Não há razão de você querer saber tudo. Então, de vez em quando aparece na mídia alguém dando uma freada nessa história, como foi a Cel com Vagarosa. E a Marisa aparece agora com uma música muito simples, falando das coisas simples da vida e como elas hoje estão esquecidas em favor de uma rapidez, de uma vida frenética atrás de uma coisa que você não sabe nem o que é. E felizmente a Marisa chegou para falar: ops, ps, ô gente boa, segura a mariola aí, cara. E como o Marco Amaral acaba de participar do Ronca Ronca dizendo: Dire Straits é foda, melhor guitarrista sem palheta da Inglaterra, a gente vai com ele até o final. We'll be right back.

Jorge Malte, eu também tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares. Rapaz, que espetáculo, vem de novo, caramba. Alô, alô, aqui é Jorge Malte, eu também tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares. Caramba. Mas o Marco Amaral diz o seguinte: os amigos só me conhecem por Macau. Parabéns pelo programa. Depois dá uma sacada no meu projeto independente, sigaminhamusica.com. Macau Amaral, diretor de criação. Mas tá escrito lá Macau, Marco Amaral, manjo. Mas fica sendo Macau. Vivian, Cláudio, o Marco, a Miriam, Diógenes, Ney, Pedro, André, o Tanner, Alexandre, Vanessa, como sempre. Gente, para Meirelles, nessa véspera de feriado, como eu disse, os hábitos são totalmente invertidos numa véspera de feriado. Rádio, como nós falamos no início, é hábito, é costume. Então, na hora que você tem um feriado, quebra a sua rotina. Então, toda vez que o Ronca Ronca acontece nessas circunstâncias, a gente tem o contato com pessoas que raramente passam por aqui, como está acontecendo hoje. Infelizmente, a nossa torcida de toda terça-feira também presente, como o Charles Porto de Maceió, que diz o seguinte: salve Malval, não poderia deixar passar esta oportunidade de mandar meu agradecimento especial por duas coisinhas fodásticas e que as pessoas talvez não tenham se apercebido. Você está aí no Ronca, o Vivaço, feliz, fazendo a gente feliz em plena véspera de feriado. Não poderia ter o programa gravado, Charles. Você sabe disso, você acompanha o Ronca Ronca há muito tempo. Nós estamos indo de encontro à edição 300 programas. E ao longo desse tempo todo nós tivemos, sei lá, 4, 5 no máximo programas gravados. Enfim, eu não poderia estar fazendo outra coisa, não. Aí ele diz: Maurício, estou chorando aqui com Dire Straits, a primeira banda da minha vida que fiz coleção. Levei uns 5 anos para comprar os LPs, porque não tinha grana, não tinha mesada. Minha madrinha sempre me presenteava no Natal e aniversário com dinheiro, e era a continha certa para um LP. Foi assim que comprei todos, mas todos os LPs Dire Straits. Ouvir o Dire Straits no Ronquinha não tem preço, juro por Deus. Muito obrigado de novo. Chorando muito. É isso aí, cara. Ronca Ronca tá aqui pra isso. Situação, hein? Tem uma vinhetinha aí, cara. Ronca Ronca. Oi, FM. Participe do programa 11h20. É isso, senhor? Mais 40 minutos de programa para você fazer uma tabelinha com a gente pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Estamos ao vivo, rasgando brasa de Porto Alegre a Recife para as cinco pontas da galáxia. A banda mineira Graviola e o Lixo Polifônico lança agora, domingo, dia 6, o segundo disco, Eu Preciso de um Liquidificador. Domingo, dia 6, de graça, na rua Petrópolis, em frente à garagem de ônibus, em Belo Horizonte. Na rua Petrópolis, em frente à garagem de ônibus. Tem um esquema de transporte, enfim, show do Graviola e o Lixo Polifônico. Segundo disco, Eu Preciso de um Liquidificador, ao vivo, de graça, em Belo Horizonte. E Nina Becker, com participação de Letucci, sexta-feira, dia 4, às 20 horas, no Rio de Janeiro, no Espaço Novo Tom, perto ali ao lado do Teatro Tom Jobim, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Nina Becker, com participação do Letucci, sexta-feira, dia 4, 20 horas, hein? É cedinho pra caramba. Nosso amigo Kamal Kassim se apresenta quinta-feira, depois de amanhã, dia 3, às 21 horas e 30 minutos, na choperia do Sesc Pompeia, em São Paulo. Ingressos à venda desde a semana passada, apresentando o mais recente disco do Kassim, Sonhando Devagar. Kamal Kassim, quinta-feira, dia 3, a partir das 9h30, na choperia do Sesc Pompeia, em São Paulo. E no pacote de pepitas muito especiais que Registro trouxe de Londres, essa semana veio o novíssimo disco do Bonnie Prince Bailey, uma figura espetacular que não erra o tiro, ele só dá o pipoco no meio dos olhos, sabe como é que é? Ele nem mira, ele levanta e pau, e acerta. Vamos mudar bastante o clima do programa, imagina a rapaziada que essa hora está na estrada, muita gente viajando, vocês vão ouvir uma música que vai cair bem, cara. Oi, FM. Ronca, ronca. Holes in our ceiling, holes in our roof. Hope that we've got it made have gone in a poof. When it gonna be turn in the tide? When we gonna see we've got God on our side? Quail and dumplings now to the end. God and her minions is our bosom friends. We got empty tummies, but it won't always be. One day it's gonna be quail and dumplings for we. Too big our slippers, too small our bed. Too bent our bosom and too broke our head. We must hit the bottom in order to rise. is find peace in a hop or two, find home in the skies. Quail and dumplings down to the ear, God and her minions as our bosom friends. We got empty tummies, but it won't always be. One day it's gonna be quail and dumplings for we. Ronca, ronca. Oi, FM. Thank you.

E aí, Malval, e aí, galera do Ronca Ronca? Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre, através da internet, direto de Salvador. É isso aí, ó. The Jane Honks, o fundo espetacular, né, cara? Como é espetacular a participação de nossa audiência. Você tem mais 20 minutos para fazer o programa junto com a gente pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Diz o Marcelo de Ribeirão Preto. Fala, Maurício, de novo com vocês, chutando o pau da barraca. Pegadão, meu velho, Marcelo de Ribeirão Preto. Diz aqui o Arthur. Olá, Maurício, mesmo mudando o estilo da bula, o programa continua impecável. Muito bom mesmo. Já que você colocou um Song for My Father, queria fazer um pedido. Teria como você tocar Chicken Wings, do Dizzy Gillespie? Abraço, Arthur Paixão. Hoje não, meu amigo. Mas terça-feira que vem, certamente Dizzy Gillespie pra você. O Song for My Father, de Horace Silver. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã, em roncaronca.com.br, assim como o áudio, entra em seguida no site da rádio, oifm.com.br. Uma mensagem de São Paulo. Salve, Maurício, emocionado de ouvir Bonnie Prince. Fui ao show dele aqui em São Paulo e a plateia nem respirava. Besitos. Sabe de quem é o Sir? Da nossa colega, Lorena Calabre, sintonizada com Ronca Ronca. Agora você vê como é a mudança do hábito, como já falamos duas vezes aqui. A Lorena acorda muito cedo para fazer o primeiro horário da UFM em São Paulo e, óbvio, terça-feira de 10 à meia-noite ela está mimindo, cuidando dos filhos, para chegar toda pimpona ao estúdio da UFM em São Paulo. Mas hoje está relax, está tirando tranquilo em casa, manja, ouvindo o Ronca Ronca. E ela esteve, como falou, no Bonnie Prince Billy algum tempo em São Paulo, e eu quase fui com o Registro, que trouxe o disco pra mim. Que doideira, né? Que trouxe o disco pra mim, o mais recente disco do Bonnie Prince Billy, que nós estamos mostrando. Quero ver se de repente o Bonnie Prince Billy fecha o programa de hoje. Já citamos vários aniversariantes hoje e vamos homenagear um outro ouvinte nosso de muito tempo, Gustavo Jobim, músico espetacular, sempre conectado ao programa, sempre ajudando, sempre remando junto, uma lenda realmente de nossa audiência. O Gustavo fez aniversário dia 29, na realidade a homenagem a ele deveria ser terça-feira passada, mas como o programa ao vivo tomou a direção completa da Spill Sessions, eu deixei de falar um monte de coisa bacana da nossa audiência, aniversários, enfim, um monte de recado, tocar as músicas, os pedidos de nossa torcida. E o Gustavo fez aniversário, como eu disse, dia 29, agora, poucos dias, e fez uma série de pedidos. Ele é cascudo, é parte funda da piscina. Tem Edmota aí com a parte funda da piscina? Pra gente iluminar e ilustrar a trosoba? Vai. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim, né? Exatamente. O Gustavo circula por essa parte funda da piscina. Um negócio de lava-pé, rasinho, pra ele não dá, não. Gustavaço, pra você, meu amigo. Ronca, ronca. Oi, FM. Thank you. Eu vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que tu presta atenção no trânsito aqui, pô. Espera aí. Ronca Ronca. Should I care if I have to cut my hair? I suppose I got to move with the fashion or be an outcast. I know I should fight, but my old man is really all right, and I'm still living at home, even though it won't last. Zip, zip, white jacket. Olá amigos, aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa, valeu. E se o Edgar estiver conectado ao UFM hoje, a essa hora ele está subindo pelas paredes com essa maravilha que é o fundo. Esse é o CD que vem encartado na mais recente edição da revista Mojo e que tem muitas de suas páginas devotadas ao Quadrophenia, clássico álbum do The Who, lançado em 1973. E o CD traz músicas que inspiraram o The Who. Pessoal como Slim Harpo, Bo Diddley, Mose Allison, que tem passado aqui pelo programa, Ed Cochran, Jimmy Reed, Small Faces, The Action, The Creation, The Impressions, Booker T. Jones. E aí, as duas últimas faixas do CD são duas demos que o Pete Townshend gravou para preparar a caminha para o lançamento do Quadrophenia. Por que a Mojo fez isso, além de contar toda a história envolvendo o Quadrophenia? Porque agora, dia 14, daqui a duas semanas, será lançada uma mega edição com tudo que existe do Quadrophenia, em áudio, em imagem, uma estupidez, uma grosseria, que será lançada agora dia 14, E a Mojo é por conta disso. Genie practiced judo and didn't like bad jokes. Jimmy took her out to dine. Vamos voltar ao compacto espetacular Rosinha Transparente do Deerhoof com Jeff Tweedy. Você vira o lado do disco, nós já viramos aqui, e tem uma nova banda chamada The Raccoon Nests, que é o Jeff Tweedy com dois filhos, um acho que é bebê, que fica, e o outro é maiorzinho, que toca bateria. Jeff Tweedy, guitarra, baixo, vocal, o Spencer Tweedy, bateria, e o Sammy Tweedy, garganta, fica. E a situação é a seguinte, meu amigo. Essa rapaziada do Raccoon Nests, nós vamos ouvir uma música chamada Own It. É uma sobra de gravação do disco que sairá por agora, que é simplesmente um álbum triplo, intitulado Raccoon Nista. Olha a pressão, o Wilco lançou recentemente um disco que eu não ouvi ainda, estou doido para ouvir. O Jeff Tweedy já gravou essa parada com o Deerhoof e já está com outro míssil preparado com os filhotes. Criança não para, né? Ronca, ronca. UFM. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Tamo aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Ronca, ronca. Acabando o milho, acabando a pipoca. Aí o fundo The Bundo Boys, gravado no programa de John Peel, para o programa do John Peel. Um 12 polegadas espetacular. O pouquinho de hoje passou pelo Little Roy, interpretando Kamas Iwa do Nirvana. DJ Rupture com Sister Nancy. James Brown, Lil Roy, Horace Silver, The Who. Dire Straits realmente balançou o coreto de nossa audiência. Nanda Shankar, Cluster, Jade Macalé, The Raconists, The Raconists, Beerhoof, Deerhoof com Jeff Tweedy, Bonnie Prince Billy, que são novíssimo disco, David Bowie abriu o programa de hoje, com sessões para David, para John Peel, Billy Bragg, o Momo, com seu novíssimo disco, Joe Cocker com Leon Russell, The Jayhawks, Luiz Molodia, espetacular. Esse papelzinho aqui é rabiscado pra Meirelles, cara. Obrigado a quem participou do programa de hoje. Conseguiu enviar sua mensagem? Pôde enviar sua mensagem? Mais obrigado ainda a quem não pôde enviar sua mensagem, a quem não pôde se comunicar com o FM, com o Ronca Ronca. Vocês é que fazem essa pipa subir, maluco. Não deixe de enviar seu pedido durante a semana pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. E provavelmente terça-feira que vem nós teremos uma visita aqui, muito especial, muito cobrada pela nossa audiência. Juca, um beijo, terça-feira a gente volta. Obrigado ao ser, beijinhos, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.